Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Bom dia. Bem-vindos a mais um Tweet News. Eu sou o Dante e hoje vamos falar sobre as últimas notícias, as várias notícias ocorridas no último mês sobre o nosso amigão da vizinhança. No último mês? Em setembro? De agora até um mês pra trás, Magari. Ah, tá. Então nos últimos 30 dias ou nesse mês. Ok, ficamos assim então. Então, Magari, fala aí a primeira notícia. Muita coisa. Pro povo. Vamos já tirar esse esqueleto do armário. Terminar as gravações do filme do Homem-Aranha, pronto. Quem se importa? Não é aquelas notícias pra que os sites ficam pegando pra pegar cliques. A gente vai pesquisar, né? Tá lá, últimas notícias sobre as produções do Homecoming. Você entra, então, as gravações terminaram. Então, aquele revelado um monte de fotos. Aí tem um monte de foto aleatória lá das filmagens. Pronto. Próximo. Que já saíram. Então. É, isso importa. Primeiro, vamos falar que Homem-Aranha, para a alegria de muitos e tristeza de poucos, a série do Ultimate Homem-Aranha será cancelada ao fim desta quarta temporada. Realmente, acho que a maioria das pessoas vai soltar fogos, vai ser uma de comemorações, encontros marcados pelo Facebook pra comemorar esse término, vai ser um evento. É a Marvel sendo Marvel, porque na hora que a série tá começando a ficar boa, eles falam, opa, vamos ver onde a gente tá errando e vamos cancelar. Vamos ver onde a gente tá errando, porque tem que ficar ruim esse negócio. Claro. A Marvel não consegue publicar, nem fazer coisa boa, então o pessoal tá falando que tá ficando bom, a gente errou em algum lugar por aí. Vamos voltar. E o que a gente pode fazer pra ficar ruim? Ah, sei lá, vamos fazer um novo desenho. Ah, isso não é o suficiente. O que mais? Três slots. Vamos fazer um novo desenho. Ah, não, mas isso a gente já fez. O que a gente pode te juntar, assim, pra ficar o suprassumo da bosta? Ah, a gente pode chamar o Dan Slot, pessoal. Exato. Aí, odeio. Ah, então vamos, chama aí. Ele será o consultor dessa nova série. Só por isso a minha empolgação para essa série já desceu pra mais ou menos uns 100 negativos. Olha, Maca, mas assim, se você for analisar o papel de um consultor, ele, dependendo, né, de como for utilizado, se ele for pra mais sobre conhecimentos referente ao Aranha, até que assim, não vai ser uma coisa ruim, porque a gente sabe que, bem ou mal, ele até conhece bastante. Ele pode cagar em alguns pontos, né, usar esse conhecimento de uma forma ruim. Então assim, depende muito de como vai ser realmente o trabalho dele aí dentro da produção do desenho, né. Ele realmente, ele conhece o Aranha muito bem. Tanto não, que ele falou, ele pode esquecer algumas coisas, desconsiderar outras, mas ele traz umas coisas antigas aí que mesmo que até que é legal. Tanto que ele falou que o maior vilão do Homem-Aranha é o Peter, que fica atrapalhando a vida do Aranha. Sim, é conhecer bem o cerne do personagem. Não, então, mas aí. Então, não tô achando que ele como consultor. Ah, isso, mas é até bom. Diminuir a expectativa. É bom que eu já estar o lixo mesmo. Que se vinha, é tipo a Ultimate, o desenho do Ultimate lá. As duas primeiras temporadas foram um lixo, tão lixo que um lixo que não cabe numa caçamba de lixo, nem no caminhão de lixo. Nem, acho que vocês já entenderam. E aí, na hora que eles jogaram um perfuminho por cima assim, ficou legal. Ficou razoável. Deu pra assistir. Não ficou bom, mas, em vista do que tava. Então, acho que é essa a ideia. Vamos anunciar o slot, que eles esperam bosta. Aí sai uma coisa razoavelmente razoável. É bom. Então, vou estar falando assim, vai depender. Eu não acho que ele, como consultor, iria ser a pessoa que iria dar as diretrizes base do desenho, né, o tipo de personalidade, ou como que eles iam trabalhar o Peter. Eu acho que ele ia só acabar opinando em algumas outras coisas, mas, assim, realmente não sei. Vai depender do como eles forem utilizar ser, ele. Eles usam assim, ele de consultor, ele fala, pô, pega esse roteiro aqui, lê e vê o que você acha. Ele fala, tá ruim. Ele fala, opa, então tá bom. então vamos fazer. Então, pode fazer. Se eles falaram que tá bom. Ah, não, mas a Marvel não publica coisa boa. Esqueci desse detalhe. É bom, pô, a gente só pode torcer. Não, né, não tem nada, a gente tá fazendo aqui o que um monte de site e vídeo de YouTube fazem, enrolando, tentando tirar leite de pedra e não tem nada. Só revelaram uma imagem aí. É, o logo, né, da série, na verdade. O logo, né, Marvel's Homem-Aranha, né? Homem-Aranha da Marvel, com um Homem-Aranhazinho pequeno aí, só isso. E vamos torcer, né, pra ser bacana, né. Piada que tá no... Não, deixa pra lá. Não termina isso não, porque você pode se provar errado. Eu já conheço o Homem-Aranha e o pessoal que está no comando lá há muito tempo pra saber que... Que pode piorar, sim. Diferente do que o Tirica falou, é possível piorar, sim. Bom, e a outra notícia que a gente pode falar que saiu aí recentemente, foi até publicado no grupo do Aranha pelo Lucas, né? Lucas Oliveira. As imagens vazaram no fórum e ele publicou lá no grupo. No grupo, e aí depois a gente fez a notícia, né? Com que saiu, que foi. Vai rolar aí uma nova coleção de graphic novels. Pela Salvati, a mesma que fez as. Como é que era o nome da. A coleção da graphic novel da. Da Marvel e dos heróis da Marvel. Dos heróis. A conhecida popularmente como capa preta e capa vermelha. É, justamente. E agora vem a Aranha capa branca. E agora vem a coleção capa branca, só com histórias do Homem-Aranha. Só arcos de história do Aranha. O que vai sair, eu não sei. Que essas foram reveladas as quatro primeiras. Mas ela vai ser no mesmo modo dessas: capa preta, capa branca, capa azul, capa vermelha, capa marrom, que são para as histórias do pós-2000. Elas começam baratinho, com 10 patacos. Depois aumenta pra umas 20, depois pra 30 e o céu é limite, até onde seu salário não dá mais pra comprar. As últimas 12 vão estar R$45 cada uma, né? Saindo 12? Duas vezes por mês. Últimas 12? É, não, mas eles vão aumentando progressivamente, tá. Né? 33, 33, aí 36, entendeu? Eles vão aumentando que progressivamente. A primeira que vai sair, que é a Caído Entre os Mortos, é exatamente a 48. Vai sair fora de ordem, né? Ou seja, já faz parte das últimas 12. Não, digo, as últimas 12 lançadas vão ser as mais caras, né? Foi uma tentativa de piada idiota. Tá bom. Desculpa não ter reconhecido. Apesar dos nossos anos de convivência, eu não ter tido o feeling de ter captado que era isso. Perdão. Tudo bem, mas que não se repita. Ok. O que vai sair não tem, né? Só tem as quatro primeiras edições. Quais são as quatro edições? Que é o que vem naquela. No papel, aquele papel gigante lá que a gente sempre. A gente não, eu pelo menos. Sempre deixo na banca jogado fora lá. Ah, eu guardo. Que é a primeira edição, a primeira parte do Caído Entre os Mortos, que é uma das raras histórias boas do Aranha pós 2000. A segunda vai vir com o arco Percepções, que saiu aqui no Brasil pela Abril. É uma das primeiras da revista Spider-Man, quando o McFarlane se metia a desenhar e escrever roteiros. Pra quem não está ligando o nome à história, é a história que o Aranha vai pro Canadá e ele, o Wolverine, como diria o nosso amigo Mônio, enfrenta o Wendigo, sei lá como fala o nome daquele. O Pé Grande lá, aquele Pé Grande, não, o Pé Grande é o Sasquatch. E eles encontram a Luísa lá e trazem ela de volta, né? É, exatamente. Ou será que ela não estava no Canadá naquela época? Bem, talvez não. Enfim, a segunda parte, a terceira vai vir com a Saga do Clone original, dos anos 70 lá. E a quarta vai vir, como diria a minissérie que o Mônio tem que comentar, que é o Mal no Coração dos Homens. E fazendo um trabalho de detetive quadrinesco aqui, uma das edições, a gente sabe que vai ser o Taim do Aranha da Guerra Civil. Porque na imagem do fascículo lá tem uma ilustração que está saindo da coleção. E é uma ilustração do Aranha com a roupa do Puxa-Saco de Ferro. Foi usada naquela época. Então, vai ser aquela. Mas tirando isso... Só Deus sabe, por enquanto. São 60 edições. Isso. Ou seja... O pessoal da Salvati. Ou seja, vai vir muita coisa. Provavelmente, sei lá, dessas 50 vai ser que já foi publicado aqui 70 milhões de vezes. Mas, por exemplo, as Percepções. Percepções só saiu por aqui numa minissérie da Abril. Em minissérie... Nunca saiu encadernado, então vale. A Mal no Coração dos Homens também saiu encadernado aqui. Encadernado não, saiu em minissérie. Nunca saiu encadernado. Pode ser alguma coisa que vale a pena. Ah, mas então eu acho que dentro da coleção, eu acho que pode ter outras histórias mais antigas também, então. Se já pegaram essas e já largaram problema, de cara, né? O problema é que tanto a coleção capa preta como a da Salvati, a capa vermelha, elas têm uma coleção lá fora que dá pra basear essa daqui, parece que é inédita. Olha só, Salvati apostando no evento. Pelo menos nos meus trabalhos de detetive internet aqui, mais um pessoal lá do grupo lá, ninguém achou nenhuma coleção original, né? É, que tem as coleções do Aranha, assim, alguma coisa assim, só sobre o Aranha, como tem as duas da graphic novel lá. Mas não tem nem como basear mais ou menos o que pode sair. Mas e o que você gostaria que saísse? Preferência, coisa que não saiu aqui depois do... Já encadernado na coleção histórica Marvel, na biblioteca. Putz, apesar vai ser que eu foda. Acho que com certeza vai sair. Alguma coisa vai ter repetida mesmo, né? É, sim. Mas eu não vou comprar. Vou comprar só o que não saiu aqui ainda. Por exemplo, Carnificina Total. Carnificina Total nunca saiu por aqui. Tirando os dois encadernados da Abril, encadernado formato americano, assim, nunca saiu. Uhum. Homem-Aranha Índia nunca saiu. Esse nem, não saiu nem em nenhum lugar. O 1602, a minissérie 1602 do Aranha também nunca saiu. E pô, talvez pode ser que saia, porque na outra coleção da Salvat lá eles têm a 1602. É, a do... Do Duende Macabro, encadernado, é. Nunca saiu. O Fairy Tales também nunca saiu, né? É, Fairy Tales. Apesar que essa aí, não sei se... É, é meio desconhecido. Mas acho que a Homem-Aranha 602, 1602, tem chance de sair. Ah, e ia ser legal que ia complementar aí com a Cota Salvat mesmo, né? Acho que tem, então tem. Porque tem a Salvat publicou a minissérie original, e a Panini também, né? No caso. Mas eles publicaram a minissérie original encadernado. A Novo Mundo, que é a continuação, só a Panini publicou, numa edição da Marvel Apresenta. A do Quarteto Fantástico, os Quatro do Fantástico, saiu também pela Panini. A única coisa que falta do 1602 é a do Aranha, que não saiu no Brasil. Uhum. Entendi, ah, então tem chance. E o que eu não quero que saia é aqueles de sempre. Ah, se não vir com nomes escritos, tipo Slot ou o Inominável lá aqui, já tá bom. Entendi. É, então, assim, eu particularmente, eu não sei se eu me arrependo um pouco ou não, ou tenho orgulho, que eu consegui completar uma coleção, apesar que, né, talvez alguns possam dizer que não tá completa, já que depois continuou, mas eu completei a coleção, a primeira da... parte da coleção preta da Salvat. Ah, não continuei depois, né, porque depois mais 60 volumes. Eu ia já, continuar. Aí já o cinto com preço apertou, lá em cima. Né? Aí o cinto apertou, eu tive que dar uma parada. Eu vou comprar só uma ou outra agora. É, então, eu tô comprando só as duas. Eu devia ter feito isso desde o começo, porque Demolidor. Tem muita bosta lá que eu, se fosse pra mim comprar, não ia comprar. Mas, enfim. É, então, aí hoje em dia eu penso, putz, se eu tivesse economizado uma grana, quem sabe eu tá mais preparado pra essa próxima ainda. Mas, bom, vamos ver quanto que vai começar a sair aqui também, né? Por enquanto ainda não. Vale citar que ela tá saindo naquela fase de teste, saiu algumas cidades, tipo... É. Essas imagens que vazaram na internet são de Campinas. Ou seja, quando o Presto sair lá da caverna que ele tá enfiado lá, ele pode comprar. Verdade. Mas aí vamos ver quando que vai ser lançado efetivamente, né? Até lá pode ser que eu já tenha juntado uma graninha, dê pra começar a comprar. E aí não adianta, né? O dinheiro vai que vai mesmo, né? Dinheiro é luxo. É. Como eu comentei na matéria e coloquei lá, o sentimento que fica é aquela imagem do gato do pica-pau lá dos 100 mil dólares. O dinheiro voando lá. É por aí, né? E é isso. Acho que não tem mais nada diferente acontecer. Ah, bom, a gente até conversou com o Eric, que não está presente aqui, porque todo mundo já sabe que ele é uma pessoa muito culpada trocando fralda, né? Trocar fralda deve dar trabalho, pelo jeito. E acho que ele não descobriu ainda o manual, né, de como que você faz direito. Então, ele falou pra gente conversar aí com vocês, passar um recado de quem tiver a fim de escrever pro Aracnofan. Como vocês notaram aí, o último mês foi além de ser texto fraco de notícia, foi fraco de texto, né? É mais pra notícias mesmo. Porque se não fosse essa da Salvat que eu fiz, o mês ia terminar a gente sem postar nada. Nem nada, só podcast. Que continua firme e forte, por sinal. E então, quem tiver afim de se tornar um correspondente internacional do Aracnofan. Ou nacional mesmo. Ou nacional mesmo, ou estadual, ou municipal. Como que seria alguém que fica só no mesmo bairro? É, sim. Então é importante e necessário. Então, se você estiver afim. Porque a gente, diferente da Panini, a gente preza por alguém que sabe escrever para escrever as nossas coisas. Então. Quem tiver afim, manda um texto aí pra gente. É, manda um e-mail pro blog @aracnofan.com.br. Faz uma amostra, faz uma matéria, um texto, uma notícia mesmo. Nem que seja revelado imagens do filme do Aranha e põe um monte de imagem lá. É, bom, acho que seria interessante ter algo mais pra gente saber, confirmar que você sabe escrever nisso, né? Exatamente. Mas, gosta lá que o Aranha que vai selecionar? Vai, ele não tá participando dos podcasts, não tá fazendo vai nada. Fazer vamos, o... vamos pôr ele pra trabalhar um pouco, né? Ele vai fazer o teste do sofá com as pessoas? Exatamente. Não. Será que vai ter alguém que vai se candidatar depois disso? E aí, então, por favor... Teste do sofá de pão de queijo. Então, por favor, apresente-se aí e mande seus textos. Exato. Acho que agora é só. Se quiserem comentar alguma coisa aí, comentem. Vocês acham que faltou alguma coisa, falar alguma coisa, falem, gente, conversa aí nos comentários. E é isso. Sexta agora tem Tripcast. Exato. Diria um programa um pouco mais perfumado do que o normal. E é isso aí. Semana que vem, voltamos a nossa programação regular com Tripview Classic e Tripview. Exatamente, nessa ordem. Justamente. Quinta e sexta. Então, até. Boa noite.